Salve, salve, discípulos. Salve, MB. Pra quem tá na contramão do sistema, com certeza tem que ser um guerreiro de fé, gladiador da palavra. Então preste atenção. O rap é instrumento. O guerreiro está dentro de você. Pegue suas armas e vai pra batalha. Guerreiro de fé, morador de favela. Guerreiro de fé, não treme, não dá duela. Guerreiro de fé, na humildade ele vai. Guerreiro de fé, e em pecado não cai. Guerreiro de fé, morador de favela. Guerreiro de fé, não treme, não dá duela. Guerreiro de fé, teve a vitória na cruz. Guerreiro de fé, soldado de Jesus. O mundão é cabuloso, cê sabe, e bota fé. Se você não tem Jesus, queridão, qual é que é? Cultuarei a Deus, louvores eu vou te dar. E de joelhos dobrados no chão, meus pecados confessar. E pode crer, pela fé, vivo tô legal. Batida que contagia o nosso rap nacional. Te oferecendo muito mais que solução, mostrando o caminho, Jesus Cristo, a salvação. Não sei qual o dilema, mano, escuta, eu vou dizer. Se o amor do Senhor vem pra mim e vem pra você, se me importo, se você vem comigo ou não. Por ti ele deu a vida, no vácuo a opção. Escolher o caminho que vai querer seguir. Se entregar a ele ou a ele, vai resistir. Desacreditou, não botou fé, vai nesse embalo. Quando ele voltar, cê tá enrolado. E você tá ligado no que vai acontecer. Choro, lamentação, aí não pague pra ver. Vigiar e orar, muito cuidado com os negócios. Na vida com Cristo tô envolvido até os ossos. Me diz, queridão, então pra que toda essa pressa de ter carro, grana fácil? Se liga, não me interessa. Te ligo mais, se não passar de ilusão. Quanto vale o mundo sem Deus no teu coração? Mas que dinheiro e carro, com ele vou conquistar. O Criador é meu pastor e nada me faltará. Mas o caminho é estreito e o fardo é pesado. É muita tentação e um mundo cheio de pecados. Mas guerreiro de fé, não se deixa levar. Resista à tentação, ela de ti fugirá. E como Jesus Cristo um dia nos ensinou, levarei as boas novas, todo custo aonde for. Guerreiro de fé, morador de favela. Guerreiro de fé, não treme, não dá guela. Guerreiro de fé, na humildade ele vai. Guerreiro de fé, e em pecado não cai. Guerreiro de fé, morador de favela. Guerreiro de fé, não treme, não dá guela. Guerreiro de fé, teve a vitória na cruz. Guerreiro de fé, soldado de Jesus. Muitas coisas na vida eu já aprendi, em apenas 22 anos em que já vivi. Do passado curto que eu só lamento, maldade de perto que eu e muitos viu crescendo. Mas olha só, eu vejo e nada mudou. Eu olho para trás como tudo começou. Vejo morte, muita dor, vejo contradição, falsidade, maldade, pra quê? E sempre os irmãos, eu tenho esperança, isso um dia vai mudar. Basta só em Deus eu crer e confiar. Com ele na mente eu tudo posso com fé. O grande eu sou, aí só ele é. Se no momento agradeço só a Deus, meu irmão, sou apenas um servo do sistema contramão. Mensagem positiva que não passa como um vento. Marília, interior, Marília, zona sul, é nós mesmo. Eu sei que guerra é guerra e você sabe como é. Mas a minha batalha truta é contra Lucifer, que já usou, derrotou, manipulou meus irmãos. Por falta da verdade, muitos morrerão em vão. Sei conhecer Jesus, a verdade que te livra da inveja no olhar, falsidade da ira. Revista-me, Senhor, com tuas armaduras, que contra o mal eu vença, mas a glória será tua. Abençoe aqui esse pobre que sou. Jamais me deixe cair nesse mundão, pelo amor. Que esse rap contagia, invada o coração dos meus manos de fé. Muita consideração. Não percebeu no mundão, quem salva é só Jesus Cristo. Maltratado, humilhado, crucificado por isso. ter valor no sangue derramado na cruz. E até mesmo nas trevas prevalecerá a luz da glória do meu Deus que tudo sabe e vê. Se clamar por socorro, ele guardará você de todo o mal do mundão. Tá ligado, né, João? Ser guerreiro de Cristo aí, mó satisfação. Quem é tá ligado sabe que Deus é poder. Feliz é aquele que acredita sem ver, que bota fé nas palavras do livro sagrado. Temente a Deus, não se alegre em pecado. Ei, sofredor, demorou, abra o seu coração. Deixa esse rap entrar e as palavras de salvação. O preconceito, inveja, irmão, cê deixa de lado. O rap é compromisso e aqui vai ser respeitado. Mas não maior que a honra e glória do Senhor. Abro mão de tudo menos do seu grande amor. E como Jesus Cristo um dia nos ensinou, levarei as boas novas todo custo aonde for. Guerreiro de fé, morador de favela. Guerreiro de fé, não treme, não dá duela. Guerreiro de fé, na humildade ele vai. Guerreiro de fé, e em pecado não cai. Guerreiro de fé, morador de favela. Guerreiro de fé, não treme, não dá duela. Guerreiro de fé, teve a vitória na cruz. Guerreiro de fé, soldado de Jesus.